Welcome to the Rings of Akaten. Okay then. That's what I'll do. I will tell you a story. All these people who lived in terror of you and your judgment. All these people whose ancestors devoted themselves, sacrificed themselves to you. Can you hear them singing? Oh, you like to think you're a god. You're not a god. You're just a parasite, eaten out with jealousy and envy and longing for the lives of others. You feed on them, on the memory of love and loss and birth and death and joy and sorrow. So, come on then, take mine. Take my memories. I hope you've got a big appetite. Because I have lived a long life, and I have seen a few things. I looked away from the last great time war. I marked the passing of the Time Lords. I saw the birth of the universe, and I watched as time ran out. Moment by moment, until nothing remained. No time, no space, just me. I walked in universes where the laws of physics were devised by the mind of a madman. And I watched universes freeze and creations burn. I have seen things you wouldn't believe. I have lost things you will never understand. And I know things, secrets that must never be told, knowledge that must never be spoken. Knowledge that will make parasite God's place. So come on then, take it! Take it all, baby! Começando o Universo Podcast. E nesse podcast a gente vai falar sobre The Rings of Akaten, o novo episódio de Doctor Who. Eu sou a Giovana. Eu sou o Matheus Carvalho. Eu sou o Vinícius. E aqui é o Pedro. Basicamente, esse episódio conta na primeira viagem da Clara atual com o Doctor. Eles vão para os Anéis de Akaten e lá eles têm a primeira aventura juntos. Fofinhos, assim, bem fofos. Nesse episódio é apresentado um novo vilão, entre aspas, que é o avô. E se vocês quiserem falar a qualquer momento, podem falar. Olha, eu adorei o nome do cara ser avô. Ah, eu achei meio bizarro. Eu achei muito paternalista, ao mesmo tempo meio... Se você desobedecer o vovô, ele vai pegar cinto e vai bater em você. Olha, o vovô. Aparece um velho filho da puta, um monstro. Aparece o Mr. Burns. Exatamente, é isso. E meio bizarro porque o Doctor faz referência no mesmo episódio ao fato dele ter sido vô, né? Então. Verdade. Sim, ele fala da neta dele, né? Eu fiquei tipo, oh, que fofo! Vários grandfathers nesse episódio. Eu Sim. enlouqueci naquele momento, cara. Foi tipo. Eu pensei em você, Matheus. Eu falei, Matheus, nossa. Histérico. Nossa, eu fiquei muito. Eu falei, Matheus, ele está. Parecia uma menina. Gente, por isso que eu falo que eu sou fangirl do primeiro Doctor. É, eu pensei em você, eu falei, nossa, o Matheus deve ter ficado muito feliz. Eu achei muito fofo. Eu gostei também do lance da moeda do lugar ser objetos que têm importância pra você. Eu achei isso uma sacada muito boa. Foi uma ótima coisa pra lidar ao longo do episódio, mas principalmente no começo, assim. Achei algo tão bonito. E daí, tão bonita a Clara ter dado o anel da mãe dela pra ajudar a menina. Achei tão fofo. E o Doctor não quis dar o óculos da Amy. Não quis nem dar o óculos da Amy. Nessa no Extrudável. Porra, se ele desse no Extrudável, tipo, dava pra comprar todos os planetas, o anel, o avô e a pirâmide, né? É, eu achei meio desnecessário ele colocar que ele tava tirando a Sonic. Porque... É óbvio que ele não ia dar, tipo, o episódio não ia ter... Quer dizer, não só o episódio, pra sempre não ia ter lógica aquilo. Olha, isso já tentaram tirar a Sonic uma vez. É, a Sonic só foi aparecer, sei lá, no fim do... No meio do terceiro doutor. Não, do segundo doutor. Do segundo, isso. É, tá certo. Que parece aquelas canetinhas de quadro do professor usa, sabe? Na lousa eletrônica. Uhum. Pra quem não sabe o que é lousa eletrônica, sei lá, cara. Sim, quadro sim, negro, lousa... É, aquele laserzinho que as pessoas botam no seu olho pra te incomodar. Parece aquilo. Mas acho que agora é um ícone tão forte que não tem como desvincular isso da série. Ou até tem, mas seria um choque muito grande. E também acho que ia ser complicado, tipo, você tirar o bate-cinto de utilidade do doutor e tentar explicar ele conseguir fazer as coisas de outro jeito. Porque, querendo ou não, aquilo é falando em mágico, eu achei muito varinha mágica do Harry Potter. Eu fiquei tipo... Na hora que o avô começa a usar aquela força dele verdinha e o Doctor chega com o Sonic Screwdriver, não, é azul, desculpa. É. Aquele poderzinho dele lá, azul, meu escudinho. Ele não, qual é o nome daqueles bichinhos mesmo? Ah, eu não lembro. Acho que era Val também alguma não... coisa. Vamos pro Google. Pesquisa. Eu tô fazendo isso aqui agora. Todo mundo junto. Viva a internet nessas horas. Eu tô pesquisando pelo celular. Você que está aí em casa, na sua residência, ouvindo a gente, 15 pessoas. The Visual. The Vigil. Vigil. Vigil. Escreve isso aí. V-I-G-I-L. Ah, The Vigil. De vigílias, a vigília, entendi. Então, quando a vigília ativou, voltando ao que a gente tá falando, que a gente perdeu todo o tipo animação da coisa. Quando a vigília soltou o poderzinho deles verde e tal, não, azul, puta merda, Matheus. Quando soltou o Hadoukenzinho maluco. O poderzinho azul deles lá, que ficou tipo campo de força, o Doctor chegou com o Sonic Screwdriver e a Vada Quedrava neles. É, eu achei que, nossa, virou Harry Potter. Legal. É, tipo, uma coisa que eu percebi nesses dois episódios é que tá sendo feita várias referenciazinhas aos outros episódios da série. Uma coisa que eu percebi nesse aí foi nessa parte, que no início a Sonic Screwdriver servia pra qualquer coisa, de arma a montar, como a River sacaneia, tipo, montar um armário. Ela fala pra ele, ah, vai montar um armário com essa sua chave de fenda. Aí, tipo, eu acho que isso também, como falou mais cedo, que ele cita que ele já visitou ali com a Susan, que é uma referência clássica ao primeiro doutor, óbvia, ao primeiro doutor. Isso, sei lá, a uma função, sei lá, primordial da Sonic, que era pra servir de qualquer coisa, de ferramenta a arma. Ah, eu achei muito legal, mas eu achei que ficou Harry Potter demais, sabe? Ah, isso é verdade. Tipo, ele atirou e saiu faíscas dos monstrinhos, não. Ele... Sei lá, fez parecer uma batalha final do Voldemort com Harry Potter. Mas que, tipo, sem dúvida. Virou Harry Potter. Uma coisa que eu achei legal logo no começo do episódio foi a Clara, ela não fala, eu quero ir pra tal lugar. Ah, eu queria ver isso. Ah, não sei o quê. É tipo, aquilo é muito comum na vida de um ser humano. E foi realmente engraçado ver a reação dela do tipo, eu não sei, deu branco. É, que ela fala, você já te pergunta qual é o seu livro preferido, daí você esquece qual, ou algo assim, você esquece quais foram todos os livros que você já leu na sua vida. Isso é muito verdade. Quando as pessoas perguntam as coisas pra você, normalmente dá um branco. E isso que você acabou de falar me lembra de um comentário que eu ia fazer ontem, no podcast de ontem. Que podcast de ontem? O podcast de ontem, que eu achei que era... Mas era hoje. Ah, sim, é porque assim, esclarecendo a situação. A gente está num dia, no dia anterior nós tentamos gravar o podcast do episódio anterior da temporada, o Battle of St. John. Melhor, nós não tentamos gravar o podcast anterior. A Giovana, nossa host, ela achou que era sobre o episódio anterior e não assistiu o segundo episódio da segunda parte da sétima temporada. Então. Foi isso, gente. Mas enfim, eu tinha pra dizer que ela, além dela de parecer super menina, ela parece mais real que pra mim a Amy era, que a... Não vou falar da Rose, porque eu não gosto da Rose, mas ela parece tão menina, eu me identifico com ela. Ela age do jeito que eu, uma menina de 18 anos, agiria se estivesse nesse mundo louco e extenso que é a vida do Doctor. E eu acho isso muito legal nela, porque ela é mais real, sabe? Até a aparência dela é mais comum. Eu achei estranho a Clara ter usado a palavra awesome, someplace awesome, alguma coisa assim. Porque até onde eu sei, os ingleses não costumam usar essa palavra muito. Ou eu tô enganado? É verdade. Eu não tinha notado, mas não, acho que não falam, não. Porque eu lembro que até uma vez eu vi um vídeo que tava o Matt Smith, a Karen Gillan e o Arthur Darville imitando o sotaque americano. E aí eles meio que tiraram sarro que eles falavam awesome o tempo todo pra qualquer coisa. Talvez foi um escorregão de roteiro, sei lá. Ou, eu tive uma conversa com uma amiga minha esses tempos sobre a série estar se americanizando ou não. Porque como, pra quem não sabe, eu fui para os Estados Unidos há pouco tempo e eu fui pra Disney, na verdade. Tipo, na cara de todo mundo. E aí eu tava com uma camiseta... Sou rica! Com uma camiseta do Doctor que tava escrito Trust Me, I'm the Doctor. E tinha uma nativa. Gente, mas não foi tipo uma pessoa que saiu do nada e falou, nossa, que legal essa camiseta. Tipo, muitas pessoas, umas 10 pessoas, adorei essa camiseta, eu adoro Doctor Who e não sei o quê. Eu fiquei, meu Deus, eu não esperava que estivesse fazendo esse sucesso. E daí eu pensei, juntei isso com a pergunta da minha amiga, que se eu achava que estava americanizando. Tipo, os Estados Unidos agora é um público muito grande de Doctor Who, assim. É incrível isso. Eu acho que talvez a série esteja dando uma atenção maior pra isso, no roteiro e tudo mais. Eu fui pros Estados Unidos também recentemente, eu reparei. Todo lugar tem coisa de Doctor Who. Qualquer lojinha você acha Sonic, bonequinho, qualquer coisa. Olha, eu fui pra São Paulo no passado, tá bom? Então, semana passada eu fui até Madureira. Ah, gente. Tinha bastante coisa de Doctor Who. Eu diria que nenhuma questão da série tá se... Não, cara. Não, São Paulo tinha... fica a dica pra você que mora em São Paulo, vai passar pela cidade. Pelo pouco que eu sei, que é pouquíssimo, por sinal, na Galeria do Rock tem uma loja que vende Sonic Screwdriver. O preço em dezembro que eu olhei era... Em dezembro de 2012, o preço era R$150. Tinha modelo do 10. R$150? Caramba! Isso. Filhinho, a Dilma não tá facilitando pra ninguém na importação. Exatamente. A Dilma não é Ruvian. Anyways. Mas... Então, eu não acho que é a série que tá se tornando universal nem nada. Eu acho que é questão de marketing, de propaganda, sabe, espalhar coisa. Mas você acha que eles estão... Eu acho que o Moffat tem um foco muito mais abrangente, digamos assim, que o Russell. Mas eu acho que é mais a própria divulgação do que a série em si. Porque a série mudou essa estrutura, mas eu não diria que tá americanizando. O que é americanizar um programa de televisão há 50 anos? Acho que é colocar um pouco de hambúrguer. Eu achei que o destaque do episódio foi a menininha, a Mary. Ela roubou a cena pra mim. Ah, ela cantando. Coisa mais fofa. Eu queria comentar que o BBC, modo de produção BBC, mais uma vez trazendo algo parecido, porque aquela, a roupa daquela menina parecia bastante com a roupa da Karen Gillian no, na quarta temporada, no episódio de The Fires of Pompeii. Eu acho e também que parecia outra coisa, e também parecia a roupa dos Time Lords do End of Time, verdade. Muito obrigado, editor. Isso foi um comentário assinado pelo nosso querido editor. Colocaram na máquina de lavar, encolheram um pouco. É porque tá no privado com o Matheus. Sabe como é que é a amizade antiga? É, tô ligado nesse negócio de privado. Mas, sim, eu achei que ela roubou a cena. E, geralmente, quando tem criança, eu tenho uma... É a mesma coisa que eu tenho com Cybermen. Eu acho que o episódio ia ser chato. Eu não gosto muito de criança em série. Ok, voltemos. Então, quando tem criança na série, eu acho que a série, o episódio ia ficar cansativo e vai se arrastar. E a criança vai acabar fazendo criancice. E assim, nada contra crianças. Achei elas legais, já fui uma até. Mas, tipo, Feel Her mesmo é maravilhoso. Oi? Feel Her da segunda temporada é um episódio maravilhoso, cara. Sim. Credo, sai fora. Você falou que sim, Giovanna. Não, eu falei muito irônica, mas não deve ser. Só que a criança, ela meio que perde. Só que nesse episódio, não. Ainda que ela ficasse, ai, não, me deixa aqui pra eu morrer. Ela não foi tão criança, assim. O que foi legal, porque senão eu tinha... Eu já tava esperando o episódio mais ou menos, porque tinha criança. E, assim... Eu tava esperando algo pior do que foi. Mas eu gostei bastante, achei super fofo. Eu acho que a maioria das crianças atores britânicas são brilhantes. Alguma coisa no cereal elas comem. A quantidade de fish and chips. É, fish and chips, é, eggs and... Fish fingers and custard. Fish fingers and custard e por aí vai. Mas achei bom, achei que ela cantando foi fofo. E achei ela muito... Ah, eu fiquei com vontade de abraçar ela, assim. Oh. Eu achei muito fofo o episódio. Eu fiquei tipo, ai, que coisa linda. Eu queria dizer que faltou o Doctor cantar, cara. Imagina, que coisa linda. Porque não, tudo no episódio era, olha, temos um problema, canta, canta. É, também só faltava aparecer o Silvio Santos e o Pablo. Ia ser muito engraçado. Eu achei isso legal, eu achei que a música não ficou cansativa. Foi um episódio meio musical e não ficou tipo... Ah, eles estão cantando o tempo todo. Foi até legal. Foi legal. Deu uma, um ar assim, fofo. Não vou usar a palavra fofo. Deu um ar legal, agradável para o episódio. Não, foi legal. Eu gostei. Foi bonitinho. Foi bonitinho. É, até porque, tipo, diferente de, sei lá, um musical per si, a música que apareceu lá não era assim gratuita. Tinha um porquê estar lá. E vocês acharam o avô assustador, assim? Porque eu fiquei com um pouco de medo. Fiquei, nossa, que bizarro, é uma múmia. Eu não sabia o que era aquilo, assim, de verdade. Parecia uma coisa meio bizarra. Quando eles começaram a falar que era um deus muito antigo e tal, eu falei, sério que é isso? Eu achei, tipo, ah, mas não era ele, né? Não, é isso, eu sei, mas é tipo, no meio do episódio você não sabe, né? É. Eu fiquei, é isso, eu achava que era algo maior, algo mais... assustador e tal. Mas não, ele é assustador, entendeu? Sim. Ele tem poderes. Ele tem poderes. Mas eu achei a Vigília mais assustadora que ele. Acho que é por causa das máscaras. Mas a maquiagem do avô tava muito bem feita. As próteses. É, tava... É que tem muito mais dinheiro investido na série, né? Tá tudo maravilhoso. A fotografia tá magnífica, eu fico olhando e fico, meu Deus, que coisa linda, parece... É mais bonito que cinema, parece que eu tô vendo Hobbit, assim. Nossa. Sério, parece que eu tô vendo Hobbit. E é muito melhor que o Hobbit, convenhamos. Ah, eu gosto muito do Hobbit. Eu prefiro não opinar. Ficarei calado também. Polêmicas. Mamilos. Então, vocês estão falando do filme ou do livro? Do filme. Ah, eu prefiro não opinar também, mas... Pensa só no visual do filme. Ok, só no visual, então, que passa. É. Então, eu achei muito, muito fofo. Nossa, tô usando muito essa palavra. Achei muito legal a imagem, o jeito que... E sem falar, junto à fotografia com a trilha sonora, fica algo maravilhoso. A trilha sonora tá muito legal. Podemos entrar em algumas teorias agora? Pode. Só queria falar uma coisa. Quando começou, quando eu vi o trailer, quer dizer, eu já falei muito, mas enfim. Parecia ruim. Quando eu vi o trailer no primeiro... Teaser. O teaser, desculpa. Quando eu vi o teaser no final do Bells of St. John, eu achei que aquilo ia ser algo como The Seventh Beat, sabe? Ai, que número que é o episódio? Não sei, mas aquele episódio com o Tenor, que eu achei muito assustador. Eu falei, meu Deus! Eu não quero, eu tô com medo. Eu achei que ia ser meio parecido, mas acabou que nem foi. Quando vi o trailer, eu pensei, isso aí vai ser ruim, vai ser o frago da temporada. Vai ser pior que do Mark Gatiss. Olha que isso é difícil de bater, hein? Eu achei que o episódio me lembrou bastante de Indiana Jones, desde os trailers, das imagens, aquele pôster, sim. E até eles fazem referência numa parte do episódio. Que é a parte que a porta, aquela porta pesada que o Doctor tá segurando com a Sonic, ele solta, ela cai, só que na hora que ela tá caindo, ele percebe que a Sonic tá embaixo e ele pega igual bem rápido. Igual o chapéu do Jones. É, isso é verdade. Não tinha pensado nisso. Eu percebi a mesma coisa quando eu vi, eu falei, olha aí, Indiana Jones. Só não é o chapéu, é uma chave de fenda, mas tudo bem. E eu podia ser um Fez, né? É verdade. Ou então até o Stetson. O Stetson faria mais sentido, realmente. É, que lembra mais um Fedora. Uhum. Ok, querem entrar nas teorias? Vamos lá. Eu acho que uma questão que tá dando polêmica é por que a TARDIS não deixou a Clara entrar? Existe algum motivo? A TARDIS não gosta da Clara, porque a Clara é uma distorção no espaço-tempo contínuo. Olha. Faz sentido. É, faz sentido. 2. A Clara é o Kenny. 3. A Tarsa tá fechada. 4. Tipo, eu adorei porque eu adotei a teoria do a Clara é o Kenny seriamente, entendeu? É, ela já morreu 2 vezes e reapareceu 3. Ela é o Kenny. Ou o Robin. É, pode ser também. Mas é aquela, bem ou mal, o Rory dava, aspas, uma explicação dele reaparecer. Ela não. Ah, ainda não deram. É, ainda eu não. Acho, sinceramente, eu acho que a Clara é o Jack, voltou no tempo de novo, fez troca de sexo e a Clara. Perfeito. Olha, acho que é isso mesmo. Sabe, eu tô com um pouco de medo do que esperar da resolução desse mistério, porque eu é uma coisa... Eu acho que vai ser muito simples. Então, isso que eu tô com medo, porque eu tô esperando uma coisa muito mirabolante. E eu acho que vai ser uma coisa muito simples no fim. Porque Moffat é Moffat. E é isso. Eu não teorizo mais muito. As teorias que eu faço atualmente são tipo de brincadeira. Basicamente por isso, entendeu? Porque, olha... Você teoriza. Aí no final vem o Moffat e dá um tapa na tua cara mostrando que não era nada disso. Com a solução mais simples possível. E tava a seu alcance o tempo todo, de certa forma. Exatamente. E daí depois quando você revê os episódios, você fica, meu Deus, como eu sou idiota. Eu não gosto de me sentir idiota. Assim. Eu não quero imaginar nada. Minha outra teoria, porque a TARDIS não deixou a Clara entrar, foi porque a TARDIS achou que eles tinham que resolver alguma coisa lá fora. E resolveu, não, vocês não vão entrar. É por isso. Se bem que é isso. Essa questão é outra coisa. Talvez a Tarsa estivesse trancada. Ou não. Eu tô ficando maluco e não tava trancada. Não, eu pensei a mesma coisa. De repente ela não conseguiu entrar porque tava trancada. É, mas é que eles dão uma ênfase tão grande no fato dela não ter conseguido entrar. Eu não é uma sei, coisa tão sei. Banal, tipo, ah, não, tô trancada, vou voltar. Ela fica falando, ah, porque ela não deixou entrar, tal, tal, tal. Ou talvez seja o caso da menina mesmo. Sei lá, a menina tem uma energia bizarra que não pôde entrar e a Tarsa não gostou. Poxa, pobre da menina, tão fofinha. Ou então porque a TARDIS não sabe linguagem surdo-muda e não deixou a garota entrar porque não entendeu. Mas a garota é surda-muda? Não, porque surdo-mudo não ouve, eles estavam cantando, né? Tá ok, bem. Essa é pra você que já viu bem-estar, é o mesmo nível, cara. O que mais? Eu perdi o que eu falo depois dessa. Dá pra comentar também que é legal como... Porque o Doctor, naquela hora, o Doctor fez algo muito... Na hora que eles chegaram pra pegar aquele jet ski espacial, alugar o jet ski espacial. E o Doctor sumiu do nada, cara. Tipo, completamente. O que ele estava fazendo? Eu consigo imaginar isso sendo naqueles momentos, igual na quinta temporada, sabe? Que momento? Qual, quais momentos? Quando tinha buraco no meio, tipo, olha, o Doctor... Buracos no meio da história pro Doctor, depois aparece. Mostrando algo que ele fez no meio do caminho, entendeu? Ah, talvez possa ser. Talvez ele repita mesmo isso. Vocês viram as comparações com The Beast Below entre os episódios? Olha, faz sentido. Porque os dois, nos dois o Doctor desaparece, deixando a Companion sozinha. E nos dois tem uma sociedade que ela é corrupta por dentro e eles têm que mudar isso. Nos dois você vê o espaço claramente. Tipo, a sociedade fica meio que em volta no espaço. Numa rocha. É curioso. Será que as ideias estão acabando? Polêmica. Não, acabando nunca. Não estão acabando, cara. Como diria, Chacrinha explica. Entendeu? Nada se perde, nada se cria. Tudo se copia. Na televisão, okay, cinema, na literatura e em qualquer outra arte ou mídia. Estou só querendo injetar um pouco de polêmica aqui. Não, eu discordo. Eu discordo porque há certo tem 50 anos e muita coisa parecida já surgiu, muita coisa semelhante, mas nunca algo igual. Ou a conclusão é diferente, ou uma introdução diferente, ou a forma de se contar uma história que possa ser bastante parecida seja diferente, entendeu? Sim, eu concordo com você. Tipo, episódio passado do podcast, a gente comentou que o episódio tinha uma ideia bastante parecida com o episódio da série clássica, da terceira temporada do Primeiro Doutor, onde você usava uma novidade tecnológica que fazia sucesso de certa forma, que tinha grande, digamos, repercussão como vilão. Naquela época, em 67, foram os computadores. E agora, em 2013, Wi-Fi. Ah, mas teve outro episódio também que fizeram isso, mas não comparou. Foi a televisão também. Existem ideias parecidas. Verdade, verdade. Também comentaram isso. É, foi na segunda temporada, eu acho. Sim, sim. Magpie. Nossa, aquele episódio bizarro. Então. Radio Lantern. E ele era muito mais parecido, porque tinha as telinhas também, várias telinhas. É verdade. Ok. Voltemos ao segundo episódio. Wings of Akatan. Olha, outra coisa que eu tava pensando aqui agora. O Dr. Stalker, cara. Uhum. Verdade. Gente, isso foi muito, muito... Eu ficaria com medo dele se eu descobrisse que ele era um Stalker. Ah, mas... É provável que ele vai ser. Se ele consegue andar pra frente e pra trás do tempo, ele vai embora, acabar tentando ver de onde você veio. E também ele tava querendo descobrir se ele... Ele queria ver se ele achava alguma coisa de especial na vida dela que justificasse as aparições anteriores dela, talvez. Uhum. O que vocês acharam da reação do público em relação a o Deus simplesmente acordou, o avô acordou, o público ficou lá sentado, parado, tranquilidade. Eu achei meio... Sei lá, pareceu uma falha isso aí. Nossa, o Deus acordou, vamos ficar parado. É, vamos... Não, eu acho que simplesmente desligou na cabeça de todo mundo o botão de sobrevivência, pessoa. É, a casa caiu. Não tem o que fazer. Faz sentido. É, eles ficaram. Se eu fosse eles, eu iria fugir. Eles ficaram atônitos com a situação. E mó bonitinha a história do livro que aparece no episódio anterior, né? Sim. Sentir um lugar pra se ir. Muito legal. Vocês acham que as temporadas todas da Clara vão se basear nesse livro? Não sei se vai ser uma coisa tão longo prazo. Essa temporada, pelo menos, eu acho que esse livro fica. Que nem na quinta temporada a gente tem a história com a Amy do conto de fadas, né? Aquela temática meio conto de fadas como introdução à personagem. E eu acho que como eles também já explicaram o que significa folha tão logo, eu acho que eles não vão ficar alongando muito em cima desse livro, não. Uhum. Ah, mas seria interessante. Ah, de repente eu acho que dá pra fazer algo de legal com isso, mas eu acho que, sei lá, assim como a Folha, o livro cumpriu a função dele, por assim dizer, nesse episódio. Era mostrar por que ela tinha ligação com aquele livro, por que ela tava sei lá, andando de um lado pro outro, abraçada com ele. Não sei se eles vão continuar usando ele, assim, por muito mais tempo. Talvez algo nesse livro seja uma ligação para saber quem ela é. O que ela é. O quem e do ela que a mãe da Clara morreu? A pergunta fica. Eu acho que eles não falam, falam. Não falam. Não. É isso. A gente sabe que a mãe da Clara morreu. Que o pai dela também. No dia do primeiro episódio de Doctor Who. Uhum. Da série atual, da primeira temporada. No dia que o Rose foi exibido. E ela nasceu no dia que. No dia que pausou a série. É, a Clara. É exatamente. A Clara é um total. Datas e idades e anos associados à série. A própria idade dela, o tempo, tempo que a série ficou fora do ar. E, não, o tempo que a série ficou no ar. A série clássica. Que a série clássica ficou no ar. E, nossa, tem muita referência temporal em relação a anos e coisas da série. É. Eu gosto desses negócios que são, tipo, pequenos detalhezinhos que são da série. Que tenha um significado a mais na série. Talvez toda essa temporada seja baseada nisso, nessas coisas pequenas que não se repara tanto. O negócio do tempo que a série ficou em hiato tem a ver com o ano que tá faltando no livro, não é isso? A idade dela que tá faltando no livro. Isso. Uhum. Por sinal, eu queria suportar a teoria, eu vou colocar esse link no post do podcast. Tem aqui um GIF onde tem um décimo falando pro Jack: "You are an impossible thing, Jack. Você é uma coisa impossível, Jack." Aí acho que ele fala isso depois do Utopia, né? Aham. Uhum. Clara não é possível. E aí tem aqui, exatamente. Ah, não, a Tati reagiu contra você. Reagiu a você quando você. Não, peraí. A Tati agiu contra a você, tentou te, tipo, expelir, expulsar, sei lá, soltar. E a Clara falando que não, acha que a Tati gosta dela. Ou cara, seja, se a Clara virou for o Jack. Depois, a Clara virou o Jack depois, tá vendo? Se a Clara for o Jack, eu vou adorar. Não! Seria brilhante. Não, se isso acontecer, vai ser um senhor plot twist. Imagina a Clara com o Jack no mesmo episódio, um paradoxo, tipo. Não, putz, você já imaginou? A Clara pega, ela tira aquelas máscaras estilo Missão Impossível, sabe? Ela tira e é o Jack por baixo, assim. Gente, uma coisa que comentaram aqui agora. Muito obrigado, Guilherme Vitoriano. E se, por acaso, a mãe da Clara morreu no ataque dos Altons? Ah, foi a primeira coisa que eu pensei quando apareceu a data. Eu não tinha pensado nisso. Nossa. Coitada, um jeito tão indigno de morrer. Morta por... Manequins. É, acho que é isso. Mas é legal isso, porque ele cita um fato da quinta temporada, como da primeira temporada, como realidade. E tem muito. A única última vez que isso aconteceu. A única vez que isso aconteceu foi num fantástico especial Waters of Mars. Que quando a gente vê a Adelaide citando da invasão dos Daleks na Terra. Uhum. Ah, mas. Mas a invasão que ela se refere é no fim da quarta, não é? Eu sei, é bem recente, mas tipo, já é como se algo que acontece na série serve como motor de movimento, motor para algo futuro, entendeu? Na vida de um indivíduo, e isso vai ter efeito na vida do Doctor depois. Um pouco tem que ver o que ainda, né, pra gente. Tem que ver o que ainda existe, né, na continuidade, porque um monte de coisa foi apagada pelas rachaduras na parede. Isso é complicado. Isso é bastante complicado. Ah, mas a mãe da Clara é tão linda pra morrer por manequins, assim. Momento fofura da Giovanna. Ah, eu achei esse episódio muito fofo, porque as roupas foram muito fofas, a maquiagem foi muito fofa, e o discurso do Doctor foi muito fofo. Eu queria abraçar esse episódio guardado numa caixinha. E aquele discurso foi fantástico, cara. Sensacional. Eu vi um GIF no... Um GIF não, eram vários. No Tumblr, enquanto eu devia estar estudando. Enquanto ele ia falando, ia... Não, não foi no Tumblr. Ou foi no universo? Eu não lembro onde foi. Foi em algum lugar. Talvez foi no blog. Entrem lá pra ver. Que enquanto ele ia falando, ia aparecendo... É, foi no blog. Aparecendo as cenas. Foi lindo, maravilhoso. Eu fiquei com vontade de abraçar todo mundo. Acabou o momento de fofura. Hoje é seu dia, Giovana, vamos fazer uma aposta. Quem tá ouvindo desde o começo, se é que tem alguém desde o começo, se você contar quantas vezes a Giovana falou fofo ou fofa durante o episódio, você ganha uma menção, um comentário. Você ganha, não sei, um abraço da Giovana. Pronto. Yay! Então, acho que é meio unânime que essa foi a melhor atuação do Matt Smith na série inteira, não é? Na série inteira. Desculpa, mas o discurso foi muito melhor que o discurso do final da quinta temporada, do Pandawica. Foi muito bom. Porque o discurso da quinta temporada foi muito boyzão se botando pra frente. É, foi feito num outro contexto, né? Num outro, não sei, mas com outro objetivo. Nossa, esse foi muito... Esse episódio foi muito... Mexeu muito com minha alma de fanboy da série clássica. Ok, Matheus. Não, pô, o cara, ele chega e fala assim, tudo que ele já viu, aí você lembra todas as asas que ele já viu terminadas, você lembra dos Silurians, pobre dos Silurians. Não, e uma coisa também que o discurso do... De repente deve ter sido uma citação proposital do Moffat, é, quando ele tá fazendo esse discurso, que ele fala, ah, eu vi coisas que você não... jamais acreditaria, ou algo assim no tipo, não vou lembrar a frase agora. Isso me lembrou, sabe o quê? Blade Runner. Sim, verdade. Quando o replicante fala e tudo isso, eu vi coisas que você jamais poderia imaginar, e tudo isso vai se perder como lágrimas da chuva. A inspiração do episódio é bastante Blade Runner, eu achei, não é? É verdade. Assim, todo por completo não, mas assim, essa parte foi algo que eu pelo menos consegui identificar assim, bem claro. Claramente. Eu achei que o mercado, assim, o visual do mercado é muito parecido com a terra futurista de Blade Runner. Eu só queria dizer que outra coisa bem série clássica que esse episódio me trouxe é o seguinte: quando a gente descobre quando o avô de verdade, o Deus de verdade aparece, eu pensei, nossa, isso poderia ser um grandes antigos. Grandes antigos, para quem não sabe, Espera um pouco. Pra mim, grande antigo é tipo mitologia Lovecraftiana. Exatamente isso. Isso existe no Doctor Who. Existe uma mitologia expandida do Lovecraft que se insere em Doctor Who. É meio bizarro. Tá, dessa eu não sabia. Depois eu tenho que... Mas a teoria é que é o seguinte. Na série clássica, pelo menos um desses antigos aparece. Que é no episódio Web of Planets. E grandes antigos, você quer esclarecer pra gente o que é, Pedro? Um grande antigo, ou então em inglês Elder God, é tipo meio que um deus primordial, que ele geralmente vai ter uma aparência que a mente humana não vai conseguir entender direito e geralmente deixa as pessoas insanas. Sei lá, resumindo, seria algo assim. É, então isso meio que tira a minha ideia de que possa ser um grande antigo. Não, mas assim, me deram porque eu vi aquela coisa meio monstruosa, como se pudesse ser mais antiga que o próprio universo. Não, porque que eu lembro de mitologia do Lovecraft. Eu não sei, porque o que eu tô acostumado a ler é em relação a... Eu tô acostumado a ver isso no... Qual nome? No universo expandido tem muitas ideias sobre isso, e aí eu cogitei pensar que talvez ele pudesse ser um grande antigo nesse conceito de Doctor Who, que ele fosse de um universo anterior. E quando esse universo for criado, ele foi para esse, perdeu sua forma original. Não, acho que de repente ele pode ser, assim, um ser tão antigo que tá aí, sei lá. É, tão antigo quanto o universo, então, tipo, sei lá, teve o Big Bang, ou seja, lá como o universo foi criado, Doctor, mas eu acredito que foi assim. É, aí, sei lá, algum tempinho depois ele apareceu e tá aí até hoje. Uhum. Interessante. E interessante também como... como a conclusão do clímax desse episódio, né? Como o grande Deus comedor de almas de seres humanos, nossa, comedor de seres humanos, decidiu que lhe bastava. Quando a Clara simplesmente apontou a folha para ele. que apesar do Doctor jogar toda a emoção dele, todos os 1000 anos de experiência, vida, aventuras e desgraças, o que concluiu aquilo de fato, o que saciou de fato o grande Deus, foi a Folha da Clara, a folha mais importante na história da humanidade. Pode falar. Não, tipo, o que eu achei com isso é que foi um negócio que o doutor comenta, assim, já pro fim do episódio, que eles botam exatamente uma criança para servir de alimento, porque ela é algo puro. E até mesmo que o doutor falou que ele já não tem quase, assim, ele tem muita, por assim dizer, impureza dentro dele. Tanto que isso aparece lá no quinto episódio, quando aparece o Dream Lord, que ele fala pra Amy pro Rory, tipo, ah, se ele fosse alimentado lá da parte sombria de vocês, não ia dar nem, sei lá, pra entrada. Eu acho que é isso. Ele tinha tanta já, por ter vivido tanta negatividade, que não serviu pra saciar. Quando chegou a Clara, que não tinha tanto disso, conseguiu saciar o bicho. Eu achei essa cena muito triste. A folha se desintegrando, porque a folha era a coisa mais especial na vida da Clara, eu acho. E que ela se foi, assim. Eu concordo contigo, sabe? Porque era a coisa... Era a memória mais forte que ela tinha da mãe com o pai e da história dela mesma. Eu acho que isso diz muito sobre a Clara. Quer dizer que ela tá disposta a sacrificar as coisas pela jornada dela com o Doctor. Porque ela é o Jack. Pois é. O que o Jack não faria pelo Doctor. Exatamente. E daí a gente pode colocar que, na verdade, o Jack não é gay. Ele, na verdade, é a Clara. E a Clara é ele. E mas como o Jack não é gay. Pessoa... Ele é homossexual. O Jack só é gay na quarta temporada de Torchwood. Que não é a quarta temporada de Torchwood, é outra coisa. Exatamente, é algum tipo de... Ele tem inclinações homoafetivas. Não! Ele tem! Não. Ele tem inclinação com tudo que se mexe. Exatamente. Qualquer coisa que vibre. Então, que deixa. E a explicação, ele é, tipo, vem tudo sexual, assim. Homossexual, a palavra homem é essa. Homossexual. Porque ele é Clara, e a Clara é ele, daí essa... É tudo isso, entendeu? Não tem como explicar. Eu acho que seu ponto de vista, Matheus, tá muito certo. E eu acho que a gente acabou de acabar com a lógica do humor. Eu acho que se for o Jack, ele tá com algumas memórias reprimidas. Porque se fosse o Jack na sua capacidade total, ele ia ver o avô, ele ia ficar louco. Ele ia tentar avançar no bicho. Talvez. Que o Jack não tem brincadeira com ele. Não tem brincadeira. Seria curioso. Eu tava vendo uma história, não sei se mais alguém viu isso, de que daqui a pouco tempo haverá uma nova Companion. Sério? Não que a Clara sairá, mas que terá outra Companion. Duas ao outro mesmo Companion. Tempo. Ou outra, não sei. Seria interessante, seria possível. Seria diferente. Seria diferente do que a gente tá acostumado na série atual. Eu Sim. gostaria de ver. E existe outra teoria de que o Moffat... Existe uma história de que o Moffat falou que ia ter um triângulo amoroso na série. Mas é tudo, a partir daqui é tudo especulação. Eu não deu já de romance com o Doctor, eu acho. Não, mas imagina o triângulo amoroso do Doctor River, Clara. Ou então... Gente, eu não gosto da River. Eu não gosto de você, então. Eu ouvi ecos. Você gosta de mim. Oh, momento meio, porque falar fofo no episódio não dá mais. já deu. Não, mas eu não gosto dela, acho ela meio chata, os episódios dela são meio arrastados, daí fico com vontade de passar pra frente. Não, a questão não é. O problema foi que na sexta temporada o Moffat decidiu que eu não sei por quanto tempo a Alex Kingston vai durar, então vou jogar tudo que eu posso da River nessa temporada, esquecer a história da esquecer o plot da temporada, o arco mesmo. E vamos fazer o Weaver ser o arco. Fim da história. É. Eu gostei, mas eu não poderia ser mais desenvolvido. Seria melhor se fosse espalhado. Mas, porra, não dá pra confiar. Tipo, vai que a Alex Kingston morresse. Não, e aquela, imagina como, né, os fãs iam ficar. Ia ser bizarro. Não, e aquela? A Alex Kingston já é cinquentona. Ela não vai ficar mais nova. Exatamente. E a BBC não tem muito dinheiro pra gastar com CGI. Tá, tô investindo mais atualmente, mas ainda assim eu não acho que dá pra fazer uma pessoa muito mais nova. Não é barato. É porque se fosse barato, a DC já tinha feito isso há muito tempo. E outra coisa que me veio à mente agora. Vamos abrir um espaço no episódio para discutir isso. O que, que vocês acham sobre... É uma coisa totalmente aleatória, mas... Vocês consideram esse episódio o 7º episódio ou o 8º episódio da temporada? Eu acho que é o 8º, porque... episódio, o especial de Natal foi tão ligado com a história que não dá pra tirar ele. Porque normalmente, eu até esqueci de ver o episódio de Natal, porque eu gosto de ver o episódio de Natal, tipo, uma semana antes de ver. E às vezes, pra mim, eu esquecia dele. E eu ia ver no final da temporada e não fazia tanta falta. Mas esse, ele meio que fundamenta tudo, ou talvez explique depois. Então é importante. Então eu acho que é um episódio, ele não é só o especial de Natal. Então, mas também... Vai ser, pra você, ele conta como sexto episódio. Mas também todas as temporadas têm 3 episódios, assim, sem tirando os especiais de Natal. Então, se você tirar os The Snowman, a conta fica 3 episódios. Eu acho que, tipo, esse aí fica mesmo sendo o 7º episódio, mas só que, sei lá, bota, sei lá, assim, sei lá, 7.5 por causa do The Snowman, então. Que termina com 13,5, não termina com 14 a temporada. E você, Matheus? Pra mim, eu conto com o especial de Natal separado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. XX, S00, como preferir. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu concordo com o Matheus. Eu acho que talvez não precise contar ele como... Pega, assim, a lista dos números e dos nomes. Daí você coloca uma flecha, assim, antes do Belo do St. John e fala, assistir esse especial de Natal. Mas, assim... Essa coisa do especial de Natal, há 4 anos, é um grande embate no mundo rúvio brasileiro, pelo menos. Porque, tipo, eu lembro de 2009, querendo ser velho agora, sendo mais novo daqui. Eu lembro que em 2009, o Universo Ru, quando eu não fazia nem parte do site, tinha temporada que o especial de Natal estava como 00, tipo, antes de uma temporada, e em outras temporadas estava depois da temporada, de forma completamente randômica, entendeu? Eu lembro disso quando eu baixava no Universo Ru, quando eu assisti pela primeira vez. Era um sofrimento. 2009 isso, 2010, não era? Não, eu comecei a assistir em 2011. Como assim? 2011 eu organizei tudo. Ah, cara, desculpa. Organizou errado. Revolta, revolta, tô revoltada agora. Pô, eu também comecei a ouvir o podcast Universo em 2011, porque foi quando eu tive meu primeiro contato de fato com a série. Não, mas 2010 bem. Também já é, ó. Tava o quê? Eu tava morando em Israel. Ah, tá. Legal. Quando você começou a ver, Matheus? 2009. Quando ou como, você perguntou, não ouvi? É, quando. Ah, ok. E você já viu a série clássica e eu não. Eu preciso ver isso. Vejam a hora do primeiro Doctor, façam como eu. Vejam tudo do primeiro Doctor e depois fiquem um ano sem fazer mais nada, sem ver mais nada. gente... Eu tô aqui com a TARDIS Wiki aberta aqui. E aqui tá falando que The Bells of St. John é o 6º episódio regular da temporada. Então, The Rings of Ekaten é o 7º. Mas isso não é algo oficial. É a fonte mais oficial que a gente tem até agora. Cara, eu acho que nem ninguém tá acreditando com isso na BBC. Você vai ter que ir na BBC procurar um script de gravação ou qualquer papel referente à gravação ou uma foto da claquete. E vai ter lá o número da produção. O que importa é isso. Se você não tiver saco pra isso, faça como eu. Discuta com alguém sobre isso e que seja. Se for considerar o número da produção, então é o 7º, The Bells of St. John. O código do Snowman é 3.6 e de The Bells of St. John é 3.7. Então tá aí. É o 6º. Então seria... Não, pera. The Snowman seria o 6º. Ah, ok. Entendi. Não, interessante. Ah, enfim, whatever, né? É. Tem alguma pergunta dos ouvintes? Olha, eu acho que a gente respondeu tudo aqui. Tem gente falando, é verdade, bem lembrado, Mayara Teixeira dos Santos. A Clara é o Face of Bow. Seria interessante imaginar a transição. Imagina a Clara virando Face of Bow, cara. É algo que perturba você. E só uma coisinha que também me mandaram aqui agora, por particular, por privado. Pergunta. Por que a TARDIS não traduziu o que a mulher dos Gruindos estava falando? Eu também não entendi, eu fiquei tipo... Porque a TARDIS ela tem uma tradução seletiva, né? Porque tem várias coisas que nunca são traduzidas. É, tipo o que o Jutun fala. Eu acho que é basicamente função de... Eu não sei, será que essas raças são mais novas que a TARDIS? Não. Não. E também, por exemplo, tem episódio que... Sinceramente. Tem episódio que eles falam outra língua, por exemplo, alguma expressão, até Alonzi, pela lógica, a TARDIS deveria traduzir Alonzi, como vamos lá. Não, porque a TARDIS é inteligente, ela entende que aquilo ali tem um contexto. Ah, então foi isso, ela entendeu que tinha um contexto. Talvez. Então talvez ela tenha um limite de tradução. Não. E traduza só. É a teoria que eu vi aqui agora. Tem um limite de tradução e traduz línguas que façam sentido ou que sejam lógicas ou por faladas por, não sei, raças superiores, alguma coisa assim. Porque ela não traduz o doutor falando em bebê, nem em língua de gato e nem em cavaleis. E essa teoria surgiu originalmente no episódio da quarta temporada de Doctor's Daughter, quando a TARDIS não traduziu o que os Rats estavam falando. Também. Aqueles da, os bichinhos, da olha. Isso. Vocês viram no episódio? Não parecia que tinha um desses? Vocês também quase reconheceram? Parecia. Parecia também a Clara parada na frente dele. Mas era o sistema de respiração. Que tinha os caras também com um respirador de água, vamos assim dizer. Às vezes o que aquela criatura que latia, esqueci o nome dela agora. Às vezes aquela disse o cachorro, isso. Como assim? Às vezes o que ela falou é cheia de expressões e piadinhas que ficariam perdidas na tradução. Então a TARDIS decidiu não traduzir. Verdade, verdade. Por favor, de 0 a 5 TARDIS. Quem começa? Quem pergunta? Cara, essa é uma das regras universais da vida. Quem pergunta é sempre quem começa. Vamos lá, eu começo então, já que vocês não querem fazer isso aí. Minha nota vai ser 3,5. O que faltou pra você? O episódio é fofinho, bonitinho. Mas solucionar tudo com uma canção, às vezes, ficava meio morno pra mim. E a Sonic Screwdriver nesse episódio foi a solução pra muita coisa. Tipo, excessivamente falando, eu achei. Tipo, eu não estou sendo muito crítico, mas na hora que o Doctor chega na porta daquele monumento, pirâmide, lá, whatever, e ele fala, ah, não, porque a trava disso aqui muda de um milionésimo de segundo, milionésimo de segundo e tal. Aí um segundo depois de, sei lá, 30 segundos fazendo pressão pra, do tipo, oh, não, a menina tá lá dentro, desespero. Olha, a Sonic Drive travou no código. Aí ele abre. Isso me incomodou um pouco. Mas tirando isso, eu gostei bastante do episódio, foi fofinho. A cantoria foi mega. Foi legal, mas eu vou ficar com o meu 3,5. Bom, eu vou dar uma nota um pouco abaixo do Matheus, eu vou dar um 3, porque apesar de, como eu falei, a música não ter sido algo usado em excesso, foi só quando precisava, eu particularmente não sou muito fã de musicais, o musical tem que ser muito bom para me convencer de que ele é bom, então eu vou ficar com um 3. Singing in the Rain. É o filme ou Laranja Mecânica que você citou agora? Isso cabe a você. Eu dou 4. Tardes. Estou ouvindo minha própria voz. Por que você deu 4 tardes? Eu dou 4 por causa do final. O final, pra mim, ganhou o episódio inteiro. Eu dou 4 também. Porque... Ah... Posso falar a palavra? Vai, fala. Senhor, foi muito fofo. Ah, fala, vai. Ah, foi o que ele disse. Gil, então, se eu fosse você, só pra sacanear a promoção do Matheus, eu começaria a metralhar fofo aí pra as pessoas perderem a conta. Pode deixar. Então, o episódio foi muito fofo. Oi? O episódio foi muito fofo. Teve muitas coisas fofas, teve menininha que era muito fofa, mesmo que a maquiagem dela deixava ela um pouco não tão fofa. Não, brincadeira, parei. Então, eu gostei da dinâmica do episódio, achei que a cantoria não atrapalhou muito. Achei que o Doctor falou no final fez o episódio, aquilo foi realmente o tchan. Foi, acho... Foi a coisa mais legal do episódio. Tipo, o episódio foi feito com aquilo. E aquilo tocou, e me tocou, eu fiquei emocionada. Eu falei, nossa, quanta coisa já passou. E pra mim foi quatro. Quatro é bom. Só eu que caí aqui ou foi todo mundo? Não, foi só você. Eu ainda tô sentado. Mas agora eu estou de pé, glorioso. Ah, não! Eu tenho uma coisa para anunciar, uma coisa muito legal e fofa, que vocês vão gostar muito. Pera, cornetas. Vou ver se dá para escutar. Então, Aê, promoção chegando! Oi, Silvio! No final da semana, eu vou colocar um vídeo meu fazendo coisa... Mentira. É um vídeo meu contando exatamente tudo sobre a promoção e fazendo uma review da primeira temporada completa daqui do Brasil, do Doctor Who. Então, a Logon, ela deu alguns DVDs pra gente e a gente vai sortear um durante essa semana, do final de semana pra frente. E pra participar, vai ter tudo certinho no post, mas basicamente você vai ter que saber da promoção, porque você vai saber se você escutar o podcast, e você vai ter que dar likes no Facebook da nossa página e seguir a gente no Twitter e etc. E você ganha... Você não vai ganhar eu junto, mas você vai ganhar um fofo primeira temporada. Assim, uma fofa primeira nossa, temporada. Nossa, isso deu um... Ah, tá muito legal. Ok. É porque você falou que ficou primeira temporada. Ah, é eu não falei assim. Não, eu sei. Outra coisa, a gente tem muitos mais DVDs. Fiquem de olho no site pelos próximos meses. E vai ter uma promoção, porque a gente precisa realmente reforçar isso. A gente precisa dos doadores que mantêm nosso site, nossa ONG, Universo Who. E, basicamente, a gente vai fazer uma promoção só para os doadores do PayPal. Exatamente, porque... Mas em breve, não agora. Em momentos de necessidade, foram eles que nos ajudaram e nos estenderam a mão para continuar nessa caminhada incrível que é o de vitoriosa, caminhada vitoriosa. Sim. Então, não percam daqui a pouco, ou seja, em breve, depois dessa promoção, a gente vai fazer uma promoção só para quem doou para a gente pro PayPal, qualquer valor. A gente vai também sortear um DVD da primeira temporada. Mas então, quem quiser participar dessa promoção, ainda dá tempo de doar, não dá? Dá, você pode doar. Na verdade, o tempo de doação vai valer até o momento em que a promoção, melhor, vai, a pessoa vai poder doar até a hora em que o sorteio for feito, entendeu? Então, ó que beleza, melhor, você quer participar? Até o dia, na verdade, porque eu tenho que ter o comprovante de doação no meu e-mail. Não precisa enviar o próprio PayPal fazer esse favor pra gente. Então, desculpa, Vinícius, continue. Então, se a pessoa quiser participar da promoção, é só doar. Exatamente. E para doar R$5, ligue para 0800... Brincadeira, para. Não, esperança. 06. Dá seu número não, Giovana. Pera lá. Doutor Esperança. As doações podem ser feitas a Bradesco, a agência. A gente vai ter um pelúcia da Giovana. A Giovaniazinha. Giozinha. Eu tava pensando, se eu cortar meu cabelo, eu vou ficar um pouco parecida com a Clara, então eu estou pensando em cortar. E você vai ter uma foto autografada da Giovanna barra Clara, barra Michelato, barra Osmin, barra Oswald. Barra fofa. Eu sou fofa. Então aí, mas para isso, para ganhar a minha foto, é só doando. Ok, chega de enrolação. É isso, considerações finais. O episódio foi muito bom. Considerações finais. A Clara é o Jack. Primeiro, eu queria falar uma coisa também aqui, verdade. Vinícius, pra quem não sabe, Vinícius eu. Faz parte da equipe do site, é nosso resenhista. Isso mesmo. E o que é que tu já fez lá no site, Vinícius? Conta pra gente, conta mais. Faz seu já bem, venda-se. Olha, calma, que tá dando retorno aqui em mim. Pronto, passou. O que eu fiz até agora foi uma resenha do arco do Tom Baker Genesis of the Daleks, que conta a origem dos temíveis saleiros. E eu pretendo fazer muitas resenhas e artigos sobre assuntos variados. Então, se você quiser ler o que eu escrevi, você vai lá no Universo Who, você pesquisa Genesis of the Daleks e vai estar lá a minha resenha para você ler, comentar, curtir, compartilhar e me dizer o que você achou. Fiquem de olho. É isso, gente. Fiquem de olho. Fiquem de olho. Você nunca sabe quando pode aparecer uma resenha lá. Muito bom. E considerações finais, Matheus? Então, eu queria fazer dois comentários. Primeiro, para você aí de casa que acompanhava a série clássica pelo Universo Who, em breve você voltará a fazê-lo. Durante, basicamente, esse ano, eu não postei quase nada da clássica. Inicialmente por luto pelo fim da era do primeiro Doctor. E depois, basicamente, porque eu fiquei sem tempo. Eu atualmente estou sem tempo. Eu terceirizei a revisão dos arcos. E eu cuidarei apenas do upload. Outra coisa. A gente está em 2013. Ou mais adiante no futuro. Você está ouvindo isso em 2028. Obrigada. E MVB, cara. MVB é algo muito... Slife Corp. Se você não sabe o que é Slife Corp, você é realmente novo. E você não deveria usar o MVB. É só isso mesmo. Só isso. Slife Corp escreve ISLIFECORP. Pode botar no Google que você talvez encontre alguma coisa. Se não, é porque você é realmente novo. Então, acho que foi isso, gente. Esse foi mais uma edição com os nossos queridos amiguinhos e fofinhos que participam daqui. Nossa, aconteceu uma nuvem de fumaça. É, eu acho que alguém meio que se engasgou depois que falou isso. Ah, agora foi sério. Essa foi mais uma edição do Universo no Podcast. Espero que vocês tenham gostado. Se por acaso vocês não seguem a gente no Twitter, sigam lá, é @universoru. E Ru se escreve com WHO, pra quem não sabe. Porque vai que, né? A gente recebe cada comentário. E também dá like na nossa página, que também é universoru. E entrem no blog, comentem. E escutem nosso podcast e participem da promoção. E especialmente, doem dinheiro. E para doar, se você tá vendo isso pelo site... Gente, nem tão especialmente assim. A gente não tá tão pobre, entendeu? Pobre, gente, ajuda. Mas assim, ajuda. Porque assim, olha, outra coisa. Não é só manter o site. A gente pode aprimorar o site com essa doação, tá entendendo? Exatamente. É, então, doações para Bradesco, agência 3438. Então, aqui do ladinho, no lado... Criança muito feliz, e essa criança sou eu. É, a gente precisa de microfones melhores para poder gravar. Ou o nosso editor vai nos matar em breve. Eu não preciso. É, você não. Ah, eu também não preciso, porque eu pelo menos não oficialmente não faço parte do Universo Ruim, então acho que eu tô salvo dessa. É, ninguém te cobra não, cara. Mas assim, além disso, a gente pode aprimorar muitas coisas no site, a gente pode fazer um visual, deixar o site com um visual mais legal, a gente pode fazer universoru.com, tá entendendo? Uhum. É, não é tão barato fazer como .org, por isso que a gente é .org, tá bom? Então, Gil... É tudo isso. Então, eu espero que vocês tenham se divertido e não tenham se irritado com a quantidade da palavra. A palavra que eu falei. Mas é que eu estou transbordando amorzinho com esse episódio. É, então é isso. Eu quero agradecer a todos vocês, ao Vinícius, ao Pedro e ao. Ai, desculpa, eu tô assim. Ao Vinícius, ao Matheus e ao Pedro por participarem dessa maravilhosa união que é esse podcast. Oh. Quase me comoveu agora. Quase. Então é isso, muito obrigada, gente. Muito obrigada pra quem tá escutando ao vivo. Muito obrigada pra quem participou. Muito obrigada pra quem escutará. Um beijo no coração de vocês. Tchau. Tchau. Até logo, obrigado pelos peixes. Obrigada pelos peixes. Hasta la vista, baby.